Força é reconhecer que a morte, quando escolhida, é uma espécie de antever a vida dentro da vida. É parecida, só parecida, com a vida por viver. Num jardim quadrangular, à vista do oceano, pode perder-se o olhar na praia do desengano. É humano, sobre-humano, é ter um canto para salvar. De pé, meu canto, não te rendas. Saúda o mestre das ofrendas. Canta, canta, coração, que o poeta só te dá o que lhe dão. De pé, memória do futuro. Há sempre luz ao fim do escuro. Numa ilha só morre o que lá está. O que conta no que foi é o que será. Numa ilha só morre o que lá está. O que conta no que foi é o que será. É bem pobre condição render-se ao desespero e ler só morte na mão direita de Antero. O que eu quero, porque eu quero, é negar a negação. Há uma ausência feroz que veste a nossa mágoa e esquecemos que é por nós que a fonte deita água. Mas eu trago, assim eu trago, é a razão da minha voz. De pé, meu canto, não te rendas. Saúda o mestre das ofrendas. Canta, canta, coração, que o poeta só te dá o que lhe dão. De pé, memória do futuro. Há sempre luz ao fim do escuro. Numa ilha só morre o que lá está. O que conta no que foi é o que será. Numa ilha só morre o que lá está. O que conta no que foi é o que será. Num jardim quadrangular à vista do oceano, pode perder-se o olhar na praia do desengano. É humano, sobre humano, é ter um canto para salvar. Saúda o mestre das ofrendas. Canta, canta, coração, que o poeta só te dá o que lhe dão. De pé, memória do futuro. Há sempre luz ao fim do escuro. Numa ilha só morre o que lá está. O que conta no que foi é o que será. Numa ilha só morre o que lá está. O que conta no que foi é o que será.